Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos, comentamos as notícias mais relevantes, mais interessantes e mais impactantes ocorridas aí na última quinzena. Lembrando aos nossos ouvintes que se você tiver uma crítica ou uma sugestão ao nosso programa, por favor, envie para nós. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com e caso você queira contribuir com o projeto Segurança Legal, nós temos um projeto de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Lá você pode escolher a modalidade de apoio ao nosso programa e assim a nos apoiar para que nós possamos continuar a produzir as notícias e também os programas temáticos com o Guilherme e o Vinícius e assim trazer para vocês notícias e outros fatos dessa área tão interessante. Convidando também os nossos ouvintes que ainda não responderam à pesquisa da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Essa pesquisa está sendo realizada até o próximo mês de agosto. Caso você ainda não respondeu, acesse o site podpesquisa.com.br e lá você poderá contribuir com essa pesquisa que quer detalhar o perfil do ouvinte de podcast no Brasil. O Segurança Legal também está participando dessa iniciativa. E nesta edição, ameaças ao projeto de lei de dados pessoais, o imbróglio das eleições americanas, fabricante brasileiro vende smartphone infectado, presa quadrilha que clonava contas do WhatsApp, serviço de VPN é comprometido, provedor português é expulso da internet e mudanças no Google Chrome, entre outras notícias. E vamos a elas. Futuro incerto para o projeto de lei de proteção de dados pessoais. Começamos essa edição do resumo de notícias comentando sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós já comentamos aqui em edições passadas. O projeto foi aprovado no Senado e já seguiu para aprovação do presidente Michel Temer. Apesar das votações vitoriosas na Câmara e no Senado e da aprovação que foi comemorada simultaneamente por setores historicamente opostos, como as telecoms e as organizações de proteção ao consumidor, tudo aí ocorrido num tempo recorde, né? Porém, os detalhes a serem acertados desse projeto podem ser um problema que pode inviabilizar a nova lei. Foi fruto de 8 anos de discussões, esse projeto aí que chegou a juntar 3 outros projetos que surgiram na Câmara dos Deputados, no Senado e também no Ministério da Justiça. De fato, o Brasil é um dos poucos países no mundo que ainda não tem nenhuma lei geral de proteção de dados. Isso faz com que as informações pessoais, como o nosso CPF, que você precisa informar na farmácia lá para obter um desconto, né? Ou mesmo as suas informações nas redes sociais, possam ser coletados, vendidos ou cedidos a terceiros sem nenhum consentimento do dono do dado, do dono da informação, que é o usuário. Nós não temos uma lei específica que garanta a proteção e nem a punição para eventuais vazamentos. Não há nada que garanta o real sigilo dessas informações pessoais. De fato, o PL 53/2018 quer estabelecer exatamente isso, critérios claros para coleta e para uso desses dados, tendo como base o consentimento. As pessoas devem autorizar para que as empresas ou os governos usem as suas informações e devem poder, por exemplo, pedir que essas informações sejam excluídas ou se opor a determinado tipo de uso. O projeto prevê também a criação de um novo órgão público chamado de Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que seria aí uma autarquia com poderes de sanção nos moldes, por exemplo, do CAD. para fiscalizar aí o uso e fazer a aplicação dessas multas. E é exatamente aqui que mora o primeiro entrave para essa nova lei. Há setores do governo que querem que essa autoridade nacional seja apenas um órgão consultivo. E chegaram, inclusive, a cogitar que esse papel investigativo dessa nova autoridade deveria estar nas mãos da Polícia Federal ou até mesmo nas mãos da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Até isso chegou a ser cogitado. Há também grupos ainda que estão defendendo que essa autoridade seja delegada ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que geralmente é ocupado por militares. Olha, ao que tudo indica, parece que o governo não quer criar tal autoridade, que será irresponsável pela investigação e pela aplicação da nova lei, podendo o governo, inclusive, empurrar esse projeto para aprovação do próximo governo, né? Para o ano que vem. E agora que o projeto aí chegou muito próximo de ser aprovado, começaram a aparecer instituições que se opuseram fortemente a ele. Entre essas instituições aí está a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, dizendo que essa nova lei irá prejudicar o cadastro positivo, que eles querem muito aí aprovar. Eles estão dizendo que essa nova lei pode atrapalhar os negócios dos bancos. Pois bem, agora o projeto já está nas mãos do Michel Temer, que vai decidir aí entre criar uma autoridade de proteção de dados ou fazer o contrário, estabelecer que é o próprio governo que controla quem controlará os nossos dados. E aí eu pergunto aos nossos ouvintes, quem é que vai fiscalizar o governo quando o próprio for culpado ou estiver envolvido em incidentes de vazamentos de dados dos cidadãos, como nós já vimos em diversos casos no passado? O fato é que nos próximos dias nós vamos saber aí o futuro do projeto de lei. Enquanto essa decisão não chega, eu vou deixar lá no nosso show notes um texto do IDEC mostrando aí 10 coisas que podem mudar na nossa vida caso o projeto de lei seja aprovado. Governo americano indicia 12 oficiais por ataques cibernéticos às eleições. Um grande júri federal dos Estados Unidos indiciou 12 oficiais de inteligência russos acusados de terem invadido computadores da campanha do Partido Democrata durante as eleições presidenciais americanas de 2016. A acusação criminal ocorre no âmbito das investigações do procurador especial Robert Mueller sobre a ingerência russa nos processos eleitorais americanos, além de possíveis ligações entre a campanha do presidente americano Donald Trump, do Partido Republicano, e o governo em Moscou. Anteriormente, as agências de inteligência americanas já haviam sugerido que a interferência russa tinha como objetivo favorecer a campanha de Trump, que acabou vencendo o pleito, e prejudicar a sua oponente, a candidata democrata Hillary Clinton. Os militares afirmaram na acusação que hackearam, né, a rede de computadores do Comitê da Campanha Congregacional do Partido Democrata, né, e da campanha da Hillary Clinton, e o que deu aí acesso a eles a informações sigilosas que posteriormente foram publicadas, e entre essas informações havia inclusive eleições dados de eleitores americanos. O Kremlin foi rápido em negar essas acusações, afirmando que a Rússia não interferiu e não teve a intenção de interferir nas eleições presidenciais de 2 anos atrás. O indiciamento aí contra 12 oficiais russos é, de fato, o primeiro a envolver diretamente o governo de Moscou na ingerência russa e nas eleições americanas. Os documentos de investigação do caso deixaram claro que os ataques foram coordenados e executados pelo grupo Fancy Bear, que seria aí um grupo de hackers militares trabalhando nas unidades 26165 e 74455 da Agência de Inteligência Russa. Mas olha, o que chamou a atenção dos anúncios aí do governo americano foi o nível de detalhamento das acusações, com fotos, cópias de e-mails dos 12 indiciados, né? O que demonstra aí que o governo americano usou toda a sua máquina de espionagem aí para coletar as informações, coletar as evidências contra esses acusados. Claro que o tema foi bastante discutido por toda a imprensa americana, se publicou muita coisa, e eu acredito que dos artigos mais completos, né, publicados sobre o tema foi o da Wired. Caso você queira ver, o link está lá no show notes. Fabricante admite ter instalado software de acesso remoto em urnas eletrônicas. O maior fabricante de urnas eletrônicas nos Estados Unidos admitiu, numa carta enviada a uma agência governamental e também a políticos americanos, haver instalado software de acesso remoto nos sistemas de gerenciamento das eleições, sistemas esses que foram vendidos aí nos últimos 6 anos, despertando dúvidas sobre a segurança desses sistemas e a integridade dessas urnas eletrônicas usadas aí nas eleições dos Estados Unidos. Em uma carta direcionada ao senador Ron Wyden, no último mês de abril, a empresa Election Systems and Software, a ESS, afirmou que usou o software de acesso remoto PC Anywhere em um número limitado de urnas entre os anos 2000 e 2006. A afirmação contradiz o que a própria empresa disse em outras investigações realizadas em fevereiro passado, a ocasião em que a empresa afirmou que não usou esse tipo de software. A ESS é a empresa líder na fabricação de urnas eletrônicas nos Estados Unidos, que foram usadas aí essas urnas em pelo menos 60% das sessões de votações na eleição, por exemplo, de 2006. A empresa afirmou que deixou de usar o software de acesso remoto em dezembro de 2007, depois que o Comitê de Assistência das Eleições nos Estados Unidos lançou novas regras que determinavam que os sistemas de votação deveriam rodar apenas softwares certificados e testados e aprovados por essa comissão. Em um longo artigo publicado no site Motherboard, foi detalhado como a empresa e possivelmente outros fabricantes de urnas eletrônicas como a Diebold chegaram a usar software de acesso remoto devido a cláusulas obrigatórias, constantes aí, contratos, que proviam aí o suporte técnico remoto, né, para esse tipo de dispositivo. O PC Anywhere é conhecidamente portador de diversas vulnerabilidades, é um software já antigo, e essas vulnerabilidades, vejam vocês, permitem um acesso não autorizado onde o software está funcionando, né? Parece que as falhas de segurança por más escolhas nos sistemas eleitorais não são exclusividades do Brasil, né? Que o diga o professor Diego Aranha. Polícia Federal desarticula grupo que clonou celulares de ministros de Temer. A Polícia Federal deflagrou nessa última semana a Operação Swindle contra um grupo criminoso que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via WhatsApp. Em março, os alvos da investigação haviam clonado os celulares dos ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria de Governo Carlos Marum e também do ex-ministro de Desenvolvimento Agrário Osmar Terra. Os criminosos, segundo a Polícia Federal, se apossavam das contas de WhatsApp dessas vítimas, se fazendo passar pelos reais donos dos números e solicitavam transferências bancárias para contas, para as pessoas aí que constavam na lista de contatos, né, desses números do WhatsApp. 4 suspeitos de integrar o grupo que aplicava esses golpes foram presos pela Polícia Federal na cidade de São Luís, no Maranhão. De acordo com a investigação, o grupo se valia de contas bancárias falsas e outras emprestadas por terceiros para receber os valores arrecadados com as fraudes. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, não só no Maranhão, mas também no Mato Grosso do Sul, tudo expedido aí pela Justiça Federal de Brasília. Foi o que ocorreu com o ministro Carlos Marum, que foi um dos primeiros ministros aí a ser alvo do grupo. Ele, após ser acionado via aplicativo, um amigo desse ministro se dispôs a fazer um depósito de um valor. De acordo com o ministro, quem trocava mensagens com ele recebia de volta um pedido de um favor, seguido da pergunta se o contato possuía conta no Banco do Brasil, né? O Eliseu Padilha, que é o braço direito do Temer, também foi alvo duas vezes do mesmo grupo criminoso, que forçou aí o ministro a trocar de número duas vezes, né? Talvez vocês estejam se perguntando como os criminosos conseguiram esse feito. Pois bem, em uma extensa reportagem publicada essa semana no site The Verge, é detalhado como os criminosos enganam os funcionários das companhias de telefone, ligando nas centrais de atendimento e se passando pelos clientes, pedindo aí para que o número de telefone seja ativado em um novo SIM card, porque o dono supostamente perdeu esse chip e necessita aí ativá-lo no novo cartão. Essa técnica é chamada de SIM swapping. E usando os dados pessoais aí das vítimas, eles conseguem facilmente fazer aí essa ativação do novo SIM card com o número da vítima, né? E hoje isso é bastante trivial, porque ao ligar numa central, dados pessoais serão solicitados, e o que não falta hoje é dados pessoais circulando por aí, especialmente por causa dos diversos incidentes de vazamento de dados que nós temos visto por aí, né? Usando então esses dados das vítimas, esse SIM card é clonado e ativado no novo aparelho, e assim o criminoso passa a controlar todos os tokens, por exemplo, recebidos por SMS e usados aí por redes sociais, bancos e outros serviços, além de aplicar esses golpes pelo WhatsApp, né? Há ainda relatos de quadrilhas que chegam a recrutar funcionários das operadoras, o que facilitaria aí bastante o ataque aqui no Brasil, né? A reportagem no The Verge mostra, por exemplo, que essa técnica está sendo usada para invadir contas de redes sociais de celebridades lá nos Estados Unidos, como a cantora Selena Gomez, além de um extenso comércio aí existente em fóruns underground, onde dados para facilitar esse tipo de ataque são negociados aí livremente. Provedor português é desconectado da internet após uma série de ataques ao BGP. O provedor de internet em Portugal, chamado Bitcanal, foi desconectado da internet após ser acusado de, durante muitos anos, realizar ataques de sequestro de rotas BGP, além de usar a sua infraestrutura para o envio de spam. No passado, a Bitcanal, que já chegou a ser expulsa aí de diversos EXP, que são os Internet Exchange Points, devido a esse mau comportamento do sequestro de rotas BGP, mas aí nos últimos dias, e depois de mais uma rodada de queixas consecutivas de diversos EXPs, as portas se fecharam definitivamente aí para esse provedor português. Por causa de um esforço em conjunto feito por companhias de segurança como a DIN e também de provedores europeus, foi possível assim desconectar completamente a Bitcanal da internet através dos seus fornecedores de dados. Em um artigo publicado pelo jornalista Brian Krebs, há detalhes de como João Silveira, que é o dono da Bitcanal, chegou a ser acusado pelo Spam House, que é um grupo anti-spam de atuação internacional, de facilitar a vida de spammers ao sequestrar uma larga quantidade de números IPs dormentes, visando usar esses IPs para o envio de spam e também realizar ataques ao BGP. Isso foi feito durante muitos anos. Esses ataques aí ao protocolo BGP, nós sabemos que são ataques silenciosos, né? Não é todo mundo que costuma detectar ou ver esse tipo de ataque. E do ponto de vista do usuário, mesmo de algumas empresas, é um ataque um pouco complicado de ser detectado, né? Por exemplo, no suposto ataque aí realizado ao Banco Inter, que o Guilherme e o Vinícius comentaram lá no episódio 157, o criminoso supostamente, né, disse ter realizado um sequestro PGP para lograr aí, para poder realizar o ataque, né? Sabemos que esse problema é inerente desse tipo de protocolo e, olha, infelizmente, esse problema vai continuar por um bom tempo. Tomara que iniciativas como essa de desconectar provedores maliciosos da internet ocorra mais vezes. Ataque manipula coordenadas GPS e pode levar motorista para caminhos errados. Olha, se você tem um carro, as chances de que você utilize aplicativos como Google Maps ou Waze são bem altas. Se você não tem o carro, as chances de que você utilize um aplicativo como Uber ou mesmo 99 são bem altas. Esses são tipos de aplicativos que se valem do GPS instalado no seu celular para levar você até o seu destino. Pois bem, essas coordenadas GPS que são obtidas através de serviços civis, né, porque nós sabemos que existem redes de GPS para uso militares, podem ser manipulados. É o que mostrou aí pesquisadores da Universidade de Ciências Eletrônicas e Tecnológicas da China e também pesquisadores da Virginia Tech e da Microsoft Research. Um ataque aí poderia guiar motorista para destinos errados. Um ataque que não seria muito sofisticado, que eles chamaram de GPS spoofing. Utilizando um hardware acoplado a um Raspberry Pi, custando apenas $225, seria possível já efetuar esse ataque acoplando esse hardware embaixo de um veículo, né? Esse hardware vai imitar os sinais de rádio usados pelo GPS, tudo por meio de algoritmos que mimetizam uma rota fantasma e assim embaralhar as instruções reais recebidas aí pelo smartphone ou pelo aparelho de GPS. De acordo com os pesquisadores, esse tipo de ataque pode ocorrer muito bem em cidades com muitas ruas, já que o motorista provavelmente não conhece o local muito bem e, claro, confia cegamente nas instruções do GPS. Os pesquisadores afirmaram que o estudo demonstrou a viabilidade inicial de manipular os sistemas de navegação através da falsificação das coordenadas GPS. E tudo isso aí pode tornar ainda mais real daqui para frente, principalmente agora que os fabricantes estão adicionando recursos de autopiloto aos carros e assim os motoristas humanos se envolvem menos no ato de dirigir e, portanto, aí na decisão do caminho a ser tomado, né? Sabemos que essa técnica de GPS spoofing já era usada por software, alguns aplicativos para Android permitem fazer isso, mas essa é a primeira vez que um dispositivo de hardware é usado com tal finalidade. E também os pesquisadores detalharam que esse ataque de GPS spoofing também pode afetar iates, drones e também equipamentos de infraestrutura crítica. A pesquisa é bem interessante, quem quiser ler o paper completo, o link já está lá no show notes. Europa multa Google em 4 bilhões de euros por práticas ilegais com Android. O Google recebeu uma multa bilionária de 4,34 bilhões de euros da Comissão Europeia por práticas de concorrência desleal no uso do sistema operacional Android. É a maior multa já aplicada a uma empresa de tecnologia americana atuando na Europa. Na visão do órgão antitrust, a companhia americana realizou 3 ações ilegais para manter o domínio do mercado dos motores de busca. Essas ações legais seriam: a primeira, o Google pediu aos fabricantes de smartphones para deixarem pré-instalado os aplicativos de busca do Google Chrome e como condição para usar aí o aplicativo Google Play. Segundo, o Google fez pagamentos para alguns fabricantes e operadores de telefonia móvel nas condições de que eles pré-instalassem o aplicativo de busca do Google. E terceiro, o Google obstruiu o desenvolvimento de outros sistemas operacionais ou até mesmo de versões alternativas. O Google tem até 90 dias para pagar a multa, além de parar com essas 3 ações ilegais. Se não cumprir as regras estipuladas por essa comissão aí da União Europeia, a multa pode subir para 5% do faturamento médio diário que o Google tem na Europa. Vale frisar que essa não é a primeira multa imposta pela Comissão da União Europeia contra os serviços de busca do Google. Há um ano atrás, o Google recebeu uma punição de 2,4 bilhões de euros, também por práticas de concorrência desleal. O Google diz que vai recorrer da sentença. Cuba começa a oferecer planos de internet móvel para cidadãos. Cuba deu início à implementação da sua rede 3G na ilha. A expectativa é oferecer cobertura em todo o país até o final desse ano. Jornalistas de agências estatais de notícias e autoridades estão entre os primeiros a obter acesso à internet móvel neste ano. A conectividade é fornecida pela estatal de telecomunicações, ETEC SA, e integra aí o plano do presidente Miguel Díaz-Canel para melhorar a economia local. Enquanto a maioria dos países da América Latina já migrou para redes 4G e alguns já estão testando 5G, a Cuba aí ficou durante muito tempo à parte desses avanços proporcionados pela internet móvel e também o acesso aí livre à informação. Até 2013, a internet só estava disponível para o público em hotéis turísticos. Desde então, o governo começou a introduzir cybercafés e pontos de acesso Wi-Fi pela ilha, além de lentamente começar a conectar as residências à internet. A banda larga fixa em Cuba chega apenas a 11 mil lares. Entretanto, ainda há outros problemas. Isso porque o preço deve ser um dos principais entraves à população local. Atualmente, os pontos de acesso cobram o preço de $1 por hora, enquanto que o salário médio mensal de uma pessoa em Cuba é de apenas $30. Ainda não está claro quanto a maioria dos cubanos vai pagar pelo serviço de internet, pois a estatal que fornece esse acesso cobra $45 por mês pelo uso de 4 GB de dados. Comissão da Câmara aprova juizado especial para crime cibernético. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na última semana um projeto que cria o Juizado Especial de Crimes Digitais. Como foi aprovado em caráter conclusivo e se não houver recurso para votação no plenário da Câmara, o texto seguirá para análise direta do Senado. Esses juizados serão competentes, de acordo com o texto, para conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo cometidas mediante o emprego da informática ou a elas relacionadas. A autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, argumentou que a ocorrência de crimes cibernéticos tem crescido bastante à medida que computadores e outros meios tecnológicos são bastante utilizados pela população. Entre os crimes cibernéticos aí estão o roubo ou a manipulação de dados ou serviços de pirataria ou instalação de vírus, entre outros crimes que a deputada deseja que sejam tratados aí por essas comissões. Será que isso vai facilitar aí a população na hora de registrar as suas queixas ou de registrar seus boletins de ocorrência e incidentes relacionados a delitos informáticos? Vejamos. Extensão de VPN é invadida e deixa carteiras de criptomoedas vulneráveis. E olha, falando sobre criptomoedas, um ataque interessante aí chamou a atenção na última semana. Qual seria a forma mais rápida de roubar as credenciais dos usuários de uma corretora de criptomoedas? Talvez aí comprometendo o serviço de VPN seja uma boa forma de poder capturar as senhas de todos que usem o tal serviço. Pois bem, foi exatamente o que aconteceu. Uma falha de segurança em uma extensão do Google Chrome acabou afetando o serviço My Ether Wallet, que é um serviço aí utilizado para gerenciar carteiras de criptomoedas. A empresa afetada soltou um alerta pedindo para que todos os usuários do serviço que também utilizassem a extensão Ola, que é instalada no Google Chrome, deveriam transferir os seus fundos para uma conta nova imediatamente. A companhia disse ter recebido informações de que essa extensão teria sido invadida por um criminoso, sendo aí que o serviço Ola é um serviço de VPN gratuito, que para utilizá-lo basta aí instalar essa extensão no navegador para permitir aí que o usuário acesse sites bloqueados ou que ele tenha o IP de outros países. Pois bem, poucas horas após o alerta aí, a companhia responsável pela extensão confirmou a falha de segurança. De acordo com a equipe do Ola, a conta deles na Chrome Web Store foi invadida por um criminoso que substituiu a extensão original por uma outra versão maliciosa que injetava aí um JavaScript no site da corretora de criptomoedas e dessa forma aí ele roubava as credenciais, as informações de login utilizadas aí para acessar as carteiras, né, pelos usuários. Quando percebeu o ocorrido, a equipe notificou o Google e recuperou aí o acesso à sua conta e puderam aí retirar a extensão infectada do ar. Durante esse período de tempo, as pessoas que têm a extensão no Chrome instalada e fizeram login no site da corretora foram aí com certeza vítimas e tiveram as suas credenciais roubadas, né? Quem se enquadra nessa situação deve, por garantia, mudar as suas senhas. E olha, escolher um serviço bom de VPN é algo imprescindível. Quando você escolhe errado, esse é o resultado. E por falar em criptomoedas, vamos agora rapidinhas com três notícias sobre o tema. Primeira notícia: Justiça Federal proíbe pioneiro da Bitcoin no Brasil de deixar o país. Segunda notícia: navegador Opera testa carteira de criptomoedas embutidas no navegador. Terceira e última notícia: metade das ICOs morre 4 meses após o encerramento das vendas. Os links lá no nosso site. Multilaser é acusada de vender celular com malware pré-instalado no Brasil. Alguns dias atrás, o jornal The Wall Street Journal revelou que celulares baratos vendidos na Ásia estavam vazando dados dos usuários por meio de uma espécie de malware já pré-instalado. A reportagem se baseava em um estudo da empresa de segurança Upstream, que foi divulgado na íntegra nessa semana, trazendo aí mais notícias para vários usuários, inclusive usuários brasileiros. Segundo a Upstream, aparelhos vendidos por aqui também possuem o tal malware pré-instalado. Mais precisamente, aparelhos do modelo MS-50S, que é um modelo encontrado nas lojas por menos de R$400 e que é fabricado pela empresa brasileira Multilaser. A empresa, por sua vez, negou o ocorrido. O vilão em questão é um aplicativo desenvolvido por uma empresa de marketing de Taiwan chamada General Mobile, ou simplesmente GMob. O app da empresa aparece em diversos celulares vendidos na Ásia com diferentes nomes aí. E no Brasil ele tem o nome de Multilaser Update. O aplicativo serve para realizar atualizações de firmware no esquema over the air, consumindo pouco ou nada da rede móvel do usuário. No entanto, uma análise feita pela Upstream indica que o mesmo aplicativo usa dados dos usuários para exibir propagandas na tela do celular. Numa análise feita aí num laboratório pela Upstream, eles dizem que o app é responsável pelas tentativas de transações fraudulentas. Ele estaria realizando transações ou transmissões de dados criptografados para um servidor localizado em Singapura, e lá também seria feito download de materiais publicitários, como banners de propagandas e outras informações. O tal app vem pré-instalado, o que significa que ele não pode ser removido pelo usuário, a não ser que o usuário faça um root e assim ele consegue remover o aparelho, né? Em um posicionamento da Multilaser, a empresa informou que nega que o tal aplicativo seja malicioso, mas, segundo a empresa, pode ter acontecido dos servidores dessa empresa lá em Taiwan, que eles tenham sido hackeados e dessa forma aí eles estariam sendo utilizados maliciosamente. Além disso, a Multilaser disse que não pretende mais usar esse aplicativo para realizar as atualizações, que está trocando por um outro desenvolvido pelo Google, e a empresa ainda afirmou que o modelo MS-50S citado nesse estudo receberá nas próximas semanas uma atualização que vai fazer a troca desse aplicativo, assim como em todos os outros aparelhos da marca. É o problema de você usar aparelhos de procedência duvidosa. Avançada campanha de malware móvel abusa de MDM. A empresa de segurança Cisco Talos identificou um ataque avançado contra 13 aparelhos iPhone localizados na Índia. Para isso, o atacante se valeu aí de um MDM, que é o Mobile Device Management, que é uma plataforma geralmente usada em grandes empresas para controlar dispositivos móveis dos funcionários, forçando políticas de senha, políticas de acesso e também listando aí quais aplicativos podem ou não ser instalados. Isso é um recurso bastante usado em grandes empresas que costumam aí dar smartphones para os seus funcionários. Nesse caso, o atacante usou uma plataforma open source de MDM e, através de ataques de engenharia social, forçou as vítimas a aceitarem a instalação de certificados digitais nos seus dispositivos, e assim essas vítimas ativaram aí o MDM malicioso, que poderia, por exemplo, instalar aplicativos nos aparelhos alvos do ataque ou ainda controlar totalmente os dispositivos, o que efetivamente foi feito. Nessa campanha maliciosa, a Cisco identificou o uso de 5 aplicações maliciosas instaladas nesses iPhones, sendo que 2 desses aplicativos faziam testes nos aparelhos, um deles roubava SMS e outros 2 aplicativos reportavam a localização do aparelho e também exfiltravam diferentes tipos de dados dos aparelhos das vítimas. Ao ser comunicada do ataque, a Apple aí revogou os 3 certificados digitais que estavam sendo usados nos ataques. A pesquisa desse ataque é bastante interessante. Para quem quiser ver os links ou conhecer os detalhes, chequem lá no nosso site. Google Chrome aciona proteção avançada, mas aumenta o uso de memória. A versão 67 do navegador Chrome, que já estava sendo distribuída por atualização automática, acionou aí um recurso novo chamado isolamento de sites para aumentar aí o cerco contra meios de exploração da vulnerabilidade Spectre, que foi comentada pelo Guilherme Vinícius lá no episódio 145. Mas aí há um problema. Essa proteção aumenta o consumo de memória RAM do navegador Google Chrome em até 13%, afetando principalmente quem abre muitas abas de diferentes sites. Pesquisadores de segurança recentemente demonstraram ser possível burlar as proteções adotadas pelos navegadores, visando aí bloquear explorações da falha Spectre para ler o conteúdo que deveria estar em memória protegida. O isolamento de sites foi uma das sugestões dos pesquisadores para reforçar a segurança dos navegadores. Esse isolamento de sites adotados pelo Chrome separa os sites abertos, o que cria aí uma espécie de bolha para cada site em um subnavegador. Nos bastidores, é como se cada site fosse aberto por um navegador diferente ou por um aplicativo diferente. Nada muda visualmente, o usuário continua com a sensação de que ele está usando o mesmo programa, né? São um monte de abas aí abertas, mas o modo como o Chrome interage com as abas e os sites abertos mudou drasticamente para permitir aí essa separação. Pois bem, mais uma notícia sobre o Google Chrome, ainda nesse mês de julho, o Chrome vai começar a marcar os sites HTTP como inseguros, forçando assim que os sites venham a adotar o SSL em suas páginas. Se você é usuário do Chrome, olha, pode ser que o navegador fique ainda mais lento e consuma ainda mais memória do que já consome. Ucrânia diz ter impedido o ataque em estação de tratamento de água. O Serviço de Segurança da Ucrânia informou que seus agentes bloquearam um ataque de um vírus em uma estação de tratamento de água na aldeia de Aiuli, na região de Donoprostevski. A informação é da agência de notícias ucraniana Interfax. O vírus VPN Filter atraiu a atenção, aí nós chegamos até a comentar sobre ele no último episódio, atraiu a atenção dos especialistas pelo seu meio de ataque incomum. Ele ataca roteadores domésticos e por sua capacidade ele pode até destruir esses equipamentos apagando software de fábrica. O vírus atingiu dispositivos em dezenas de países, o que levou o FBI a emitir um alerta sobre a praga. A sofisticação técnica desse ataque e também a sua semelhança com outros códigos anteriores levaram alguns especialistas a apontarem que o VPN Filter é, na verdade, uma criação de um governo, dado aí a elaboração do ataque. Ainda de acordo com o Serviço de Segurança Ucraniano, o objetivo do ataque era interromper o funcionamento normal da estação, que é responsável pelo fornecimento de cloro no tratamento de água de outras estações. Imaginem vocês um ataque cibernético comprometendo a qualidade da água consumida pela população de um país. Especialistas recomendam embrulhar chaves automáticas do carro em papel alumínio. A tecnologia que permite a você destrancar o seu carro à distância também traz um risco de roubo. O problema existe porque as chaves automáticas dos carros modernos estão constantemente emitindo sinais para ele. Especialistas alertam que ladrões podem comprar chaves virgens e usá-las para replicar o código de acesso de um determinado veículo. Ataques assim já acontecem há um bom tempo. Há vários vídeos aí circulando na internet que mostram roubos espetaculares feitos aí em coisa de menos de 30 segundos usando essa técnica. Pois bem, de acordo aí com especialistas, a forma mais fácil de você se precaver contra esse tipo de ataque é embrulhar a chave do seu veículo em papel alumínio. Embora esse não seja o ideal, é um método aí barato e fácil de usar. A outra opção seria você comprar uma bolsa de Faraday, que teria aí a mesma função de isolar, um isolamento de alumínio que serviria como escudo contra a transferência de informações que podem ser usadas no roubo do veículo. Pois bem, para muitos pode parecer antiquado, né, no século XXI usar um papel alumínio para proteger algo tão tecnológico. Pois bem, a precaução, no entanto, tem se mostrado mais do que necessária, pois o risco de roubo é bastante real. A indústria automotiva está totalmente ciente desses problemas e anda buscando aí maneiras de impedir que terceiros consigam replicar a comunicação entre a chave e o veículo. Mas olha, até o momento não encontraram nenhuma solução definitiva para o problema. Esse tipo de crime não acontece apenas com carros e por precauções aí devem ser tomadas também para outras coisas. Algumas pessoas, por exemplo, tomam cuidado de proteger os seus cartões de crédito, né? Colocando eles em carteiras isolantes. Existem diversas aí no mercado que prometem isso, e isso ocorre porque hoje você tem cartões equipados com comunicação RFID para pagamentos de curta distância. Você não precisa encaixar o cartão na máquina, basta aproximá-lo, né? E aí algumas pessoas aí então utilizam essas carteiras isolantes, seria aí mais ou menos a mesma ideia, né? Além disso, instituições governamentais dos Estados Unidos, por exemplo, já entregam determinados documentos aos seus usuários, né, aos seus cidadãos, em invólucros especiais que evitam evitar a transferência e o roubo de dados, como é o caso do Green Card ou do cartão de residente permanente. Esse visto permanente aí, concedido pelas autoridades americanas, ele é enviado no envelope protegido. No caso dos carros, os roubos podem ser cometidos com bastante facilidade. Você simplesmente chega aí na casa onde tem um carro estacionado na frente, por exemplo, detecta uma chave a 10 passos longe do veículo, dentro de uma sala, por exemplo, ou escondido em algum lugar. E com essa comunicação capturada, você pode gravar isso numa chave e desbloquear o veículo facilmente. Um dos especialistas ouvidos nessa reportagem, ele até deu uma declaração bem interessante. Ele disse assim que na hora que ele vai dormir à noite, ele guarda as chaves do veículo dele dentro de uma lata de café vazia. Vejam vocês. Esses especialistas continuam recomendando que, até que as empresas fabricantes encontrem uma solução, é preferível que os usuários protejam as chaves usando papel alumínio, né? Ou especialmente na hora de deixar a chave guardada na bolsa, no bolso, em cima de uma mesa ou até mesmo em algum lugar aí, é preferível protegê-la para assim evitar o roubo do seu veículo. Vejam só, problemas tão tecnológicos resolvidos com tecnologia bastante antiga. Essas foram as notícias que eu tinha para trazer para você. Agradeço imensamente a sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.